Agora, gente, eu quero chamar uma pessoa muito especial. Solange! Joelma! O nosso calendário que se usa 30 dias, vira a página e esquece que eu existo e some. O mal não se alimenta, a gente corta na raiz. E não adianta pedir perdão. Não prometa nunca que você não vai cumprir. Não, desse seu filme eu não vou ser mais atriz. Já alertei o meu coração. E se por acaso a noite a saudade apertar, vou lembrar do que você me fez, não vou chorar. Ah, porque mulher não chora. Então não adianta implorar, porque mulher não chora. Sem me amar, pode chorar. Eu não sou calendário que cê usa 30 dias. Vira a página, esquece que eu existo e some. O mal não se alimenta, a gente corta na raiz. E não adianta pedir perdão. Prometa nunca que você não vai cumprir. Não, desse seu filme eu não vou ser mais atriz. Já alertei o meu coração. E se por acaso a noite a saudade apertar, vou lembrar de tudo que me fez, não vou chorar. Ah, quero ouvir! Porque mulher... Mulher não chora. Mulher não chora. Pelo contrário, vai chorar. Agora fica aí na solidão. Porque mulher, mulher, mulher não chora. Pelo contrário, vai chorar. Então não adianta implorar. Porque mulher não chora. Porque mulher. Solidão sofrendo sem me amar. Solange! Joelma!